Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, são 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico, até às 7, oferecimento de telefonia Big e Damiller, a moda está nas ruas, o gringo tá chegando aí, amanhã Jack Johnson toca em Porto Alegre e na sexta-feira ele vai tocar em Floripa, tudo com promoção da Atlântida, Everton Cunha. Vocês querem enlouquecer o ouvinte, né, cara? Boa noite. Boa noite, Potter, tudo bem? Potter, eu queria dar os parabéns para a RBS Eventos por mais esse grande evento que é Jack Johnson em duas cidades, um dia e no outro. O cara acha que é barbada de fechar isso. É muito difícil, então parabéns para toda a rapaziada da RBS Eventos que tá fazendo de novo, dando esse presente novo para pro público das duas cidades e trazendo o Jack Johnson aqui. Um abraço caloroso da rapaziada da Rede Atlântica, do Pretinho Básico, a RBS Eventos. Everton Cunha, vai bem? Boa noite, meu nome é Everton Cunha também. Quer fazer agradecimento a alguém, Everton? Queria agradecer a oportunidade pelo momento que me é dado e dizer do meu orgulho, da minha satisfação de reencontrar todos que aqui estão. Obrigado, e manifestar Everton. Aqui. Cagê, tá bem, Cagê? Tudo bem, eu tô tranquilo, eu não quero agradecer ninguém. Não tá tão legal, né? Eu só quero dar uma boa tarde, um bom final de tarde. Não sabe um brincar. Bom início de não sabe brincar. Pronto, acabou. Não sabe brincar. Tá bem, acabou. Tá bem, não sabe brincar. A estrela móvel desse Pretinho Básico é ele, Neto Pagucci. Ao contrário do Cagê, cara, eu gostaria de mandar um abraço pra todo mundo. Mas capaz que não, eu mandei abraço, eu só não quero agradecer, entendeu? Ah, tá bom, irmão. Então eu também não vou agradecer. Em solidariedade ao Cagê. Boa. Vou mandar um abraço pra todo mundo pra esse filho. E representando a zona norte do Pretinho Básico, tá aí o Geiso. E aí, beleza? Beleza, como é que cara. Tá, como é que tava o trânsito pra chegar aqui, o corredor da Sertório lá? Que trânsito, tá? Tá ruim, Geiso? Corredor da Sertório é o seguinte, né? A Sertório, as duas faixas da Sertório entupida, o corredor de ônibus vazio e a galera dando de skate. Legal, né? Não, isso é demais, né? Não, isso é na perimetral. Legal. Não, mas a Sertório também. Na Sertório também. Lá na frente, não. Ou seja, é mais rápido ir de skate pro trabalho. Exatamente. Uma informação sobre o Jack Johnson aqui, por volta de 4:30 da tarde, o Vitor Kramer, nosso empresário e representante da EBS Eventos, havia informado que tinha pouco mais de 600 ingressos disponíveis pro show do Jack Johnson amanhã em Porto Alegre. Não, acabou. A informação de agora é que para Porto Alegre tem menos de 500 ingressos à venda. Então, muito provavelmente, teremos casa cheia amanhã no Gigantinho em Porto Alegre. E um show de homem, né, Maurício? Muito homem no show, né? Pouca mulher. Exatamente o contrário, né? Em Floripa também tem que correr, porque os ingressos estão vendendo bastante para assistir Jack Johnson. Jack Johnson toca quinta-feira em Porto Alegre e na sexta em Floripa. Eu tô pensando, sinceramente, de vestido de mulher. Eu acho que vou curtir mais. mini saia. Claro. Entendeu? Pra curtir. É a oportunidade que tu tava esperando, né? Desculpa, né? Talvez seja isso, eu não tenha reconhecido. Vamos meia esperar calça mais de algumas renda. Horas. Vamos começar aqui com os destaques do Clique RBS nesse início de noite de 1º de junho, né? Primeiro. A oposição aprovou o requerimento que convoca o Palocci para depor na Câmara. Ministro-chefe da Casa Civil deve explicar o aumento do seu patrimônio nos últimos anos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. O governo tenta agora reverter a convocação do Palocci. O que que querem reverter, hein? Não tô entendendo isso. Ah, a gente chorou porque aqui no programa, pertence, né? Pertence ao governo, né? Sim, mas ele deve alguma coisa que ele não pode explicar, não posso explicar? A oposição acha que sim, o governo acha que não, é por isso. Eu aprendi, nego, velho, quem não deve não tem, né? Pois eu acho que ele tinha que se mostrar, querido. É, né? Porque se tu não tá devendo nada, mostra a lata, querido. Mas faz um acordinho ali e tal, dá um ministério aí pra um partido, aí já era. Aí já era. Tranquilo. Ninguém tem problema de ficar rico, querido. Eu sei como é que é o cara ser pobre, eu já fui pobre. Já foi pobre. Agora que eu tô bem, eu digo o seguinte: já que tu ganhou a tua grana, querido, só me diz de onde é que veio, querido. Só pra não ficar tranquilo. Eu queria ser pobre um dia na vida, cara. Porque todos ser pobre todo dia é brabo. Só um dia, né? Eu queria ser pobre um dia só na vida, cara. Projetos de lei que tramitam no Congresso podem criar outros 9 estados brasileiros. Ontem o Senado aprovou plebiscito para consultar a população do Pará sobre a criação do estado do Tapajós. Está em análise o projeto também que institui o desmembramento da parte sul do Piauí, que não, criaria o estado do Gurgueia. Meu Deus! Mas para céu, tem outro projeto. Mais que... máquina pública, mais. São nove novos estados. São nove? Há outro projeto que estabelece a convocação de plebiscito no estado do Mato Grosso, para que a população se manifeste sobre a criação dos estados de Mato Grosso do Norte e o estado do Araguaia. Outro projeto propõe o desmembramento do estado do Amazonas em três novas unidades: o estado do Solimões, o estado de Rio Negro e o estado de Juruá. Há ainda um projeto que convoca plebiscito sobre a criação do território federal do Oiapoque, que seria o desmembramento do estado do Amapá. E também foi apresentado um projeto pela criação do estado do Maranhão do Sul. Maranhão, mas pra que mais teta, cara? É, pra ter mais senador. Óbvio, né, cara? Não, se eu não vou conseguir decorar os estados, nada. São quantos, Geiso? É 27, né? Mas sabe não, que. Colar não pode, não pode soprar. Esquecendo o desvio de verba, considerando que a honestidade vai imperar, é bom esse tipo de coisa, porque fica mais, mais próximo às relações e à administração, né? Depende de que estado, né? No Piauí, me parece que não, né, cara? Piauí desse tamanho. É um estado desse tamanho. Não, o Piauí é comprido, é que nem o Everton, cara, é magrinho e comprido. É que nem o Chile, assim, né? Mas é mesmo assim, né? Eu acho que estados como o Mato Grosso, o Pará e a Amazônia, tudo bem. Mas acho que o Piauí é meio Eu não conheço a realidade do dia a dia de cada um desses aí, mas de qualquer forma, só para dar o outro ponto de vista, né? Que é claro que pode servir que... de muito interesse para muitos, em especial os poderosos, né? Os que dominam. Eu estudava quando mudou. Quando Goiás separou de Tocantins. Separou não, quando se dividiu, né? Goiás e Tocantins, eu lembro de um cara falando naquela época lá que era pro vestibular até. Que o único estado brasileiro que tem um equilíbrio, a única região brasileira que tem um equilíbrio é a região sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estão perfeitamente divididos, né, para respeitar distâncias e para essa coisa toda de distribuir cargos e prefeituras e governos e tudo mais. Mas Maranhão do Sul? Maranhão do Sul é pra falar, forçou, né? Estranho, Amazonas ainda vá que é gigante, né? Pará também é gigante, Mato Grosso é grande também. Porque o Maranhão, porque a família Sarney ficou muito grande, né? Então, e o Amapá. E o Amapá. Bom, alegrante, nego velho, podia aproveitar já no embalo aí, né? E criar já o país, não o estado mais. Dois países que eu adoro, né? O Brasil e o Alegrete. Tem uma camiseta no Alegrete que é o mundo é uma porção de terra em volta do Alegrete. E o Alegrete e o país Alegrete que tá sempre em briga com o país uruguaiano. Sempre. Não, é província. É que aqui vocês são dois. Uruguaiana se emancipou. É distrito. É que vocês são dois do mesmo país do Alegrete, né? Não, mas então a gente tem que fazer valer a nossa força. Eu acho que quem poderia emancipar também era o Geiso, em nome da Zona Norte, criando o Porto Alegre Norte. Sim. A Zona Norte tinha que ser separada. No outro município, né? No Rio, os caras querem separar a Barra da Tijuca, né? Querem transformar a Barra da Tijuca no município. No outro município. Independente do Rio de Janeiro. Pô, mas aqui em Porto Alegre a Restinga também, né? Chegou a falar nisso, né? Só Assis Brasil que... E é uma cidade à parte. Pra fechar os destaques do Clique RBS, um projeto proíbe a puxada de cavalos em Santa Catarina. A autoria é da deputada estadual Ana Paula Lima. Ela apresentou um projeto de lei proibindo a competição que obriga cavalos a arrastar uma carreta sem rodas, com pesos e numa pista improvisada com lama. A prática, segundo a petista, consiste em maltrato aos animais, mas tem entidades que defendem a competição por considerá-la como uma tradição germânica. Eu sou do tempo que puxar o cavalo. Isso eu não conhecia, cara. O pessoal de Santa Catarina é suave com os animais, né? A farra do boi, a puxada de cavalo. Puxada de cavalo? Olha, rapaz, ontem dizer um troço, hein? Grande abraço para o Wilson Cavalo, grande ex-lateral do Grêmio. Ontem à noite eu tava assistindo a televisão, tava aquele menino Picasso. Goleiro do Grêmio. Grande amigo. Categoria de base do Grêmio. O Picasso, pra quem não sabe, foi goleiro do Grêmio na década de 70. Ah, já faz 74, tempo, né? Eu acho. E agora virou carro. Quem substituiu ele foi o Cerro. E antes era pintor, né, gente? Foi pintor, agora foi artista, é carro. Cara flexível, tá lá. Vamos rodar aí. Apoiado também. Bicepi. Vamos. Boa tarde, pessoal. Frase de caminhoneiro que manda o e-mail. Não, é o Paulo. Eu tô em nome do Paulo. Isso, Paulo César Pintanel. Conhece o Pintanel? O Pintanel disse que trabalha numa transportadora. E ele segue falando aqui: encontro muitos caminhoneiros de várias regiões, então segue o que escuto deles quando eles chegam por aqui. Como, por exemplo, escuta, é afetivo ou é terceirizado, hein? Não, convicta a pergunta. Aí logo depois chega um outro que olha pra ele e diz: é, vai demorar, mas é muita democracia assim, né? Isso olha, é, nego velho. É uma baita metáfora, hein? Mas que democracia, hein? É uma baita metáfora. Ah, daqui a pouco eu vou pedir uso campeão. Uso campeão. Depois mando mais. Abraço, Paulo César Pintanel. Abraço. Pô, que massa. Que nem tem um amigo meu que diz que ia ter a cambada de ozônio no céu. A cambada de ozônio. A camada de ozônio virou cambada de ozônio. Eu tô fazendo umas fotos uma vez com uma capa de um disco, assim, aí chegou o cara e me olhou assim, ficou parado no muro, me olhando assim, disse: tu não é daqueles Fagundes? Eu digo, sou. Então vou tomar liberdade, vou te dar uma dica, querido. Pra ficar mais bonita da capa do disco, fica olhando no Arizona, assim. Que é só... E tem também o... O Arizona. Fica olhando pro Arizona, assim, que fica com aquela cara bonita. Esse, o irmão dele é aquele que tava com... com um pano amarrado na perna, eu perguntei pro cara quem cobra da perna. Desce os Rottweiler aí com o cara. Então é os caras que quando o policial ele tá escondido, o policial tá meio parmegiana, né, meu? Ah, sim. Policial parmegiana. Ah, cuidado ali, policial parmegiana, vamos sair, meu. E aí o cara chega no restaurante e pede um bifinho a carpegiane. É, né? Me vê um carpegiane. E aí, Cajinha? Olá, pessoal do Pretinho Básico, estou vivendo em Sydney, Austrália, há 4 anos. Vou pra lá. Setembro. E uma das coisas que mudaram pra melhor na minha vida foi minha conduta no trânsito. Minha situação atual aqui na Austrália é a seguinte: em 3 anos paguei mais de $3,000 em multas de trânsito. Canguru. Fui rebaixado a aprendiz de motorista. Mas credo. Tenho que ficar 1 ano com a carteira provisória sem perder pontos para então adquirir a habilitação normal. As infrações que cometi não passam de situações corriqueiras que os brasileiros convivem diariamente, como, por exemplo, 5 minutinhos em fila dupla, onde não pode, estacionar por 2 minutinhos num lugar inapropriado, não pagar parquímetro, ultrapassar o limite de velocidade mais que 7% acima do permitido, mudar de faixa em pista dupla sem dar sinal, tudo que a gente faz. Não parar totalmente o carro em cruzamento, ignorar a faixa de segurança, buzinar sem motivo, cair no bafômetro, dirigir carro que queima óleo, passar no sinal vermelho, na transição do laranja, ou seja, são os tipos de infrações que no Brasil comuns. Muitas vezes se ajeita com o seu guarda, alivia aí, meu, ou qualquer desculpa esfarrapada que acaba com a boa vontade do policial ou alguns trocados no seu bolso, né? Na Austrália ele funciona mesmo e não tem perdão, baila de verdade. É isso aí. Pra começar, a polícia é educada, bem instruída e bem paga. Salário por volta de $8,000 por mês para o menor escalão da polícia. Rapaz, praticamente... a diferença aqui, né? Um policial militar, o Rio Grande do Sul, ganha R$1.000. R$1.000, né? Lá é $8,000. Praticamente não existe suborno e, como o índice de violência é baixo, a polícia tem bastante tempo para cuidar da ordem pública. Mas o que realmente mantém a ordem no trânsito é o medo do bolso. Claro, cara. Em 2010... morreram 1.300 pessoas nas estradas australianas, enquanto que nas estradas brasileiras, 40 mil pessoas perderam a vida. 1.300 contra 40 mil. É certo que na Austrália... A população é maior também aqui. É certo que a Austrália tem 15% da população brasileira. Opa. Mas nada justifica o Brasil ter o índice de fatalidade 30 vezes maior que a da Austrália. É. Tem solução? Com certeza tem. Fazer valer as leis e lesar os bolsos dos infratores. Hoje eu vejo que os $30,000 australianos valeram para me educar. E sou mais cuidadoso no volante do que o condutor do papamóvel. Um grande abraço para a galera do Pretinho, que alegram minhas manhãs com o programa das 6. É esse aqui agora, né? Ah, porque lá é dois... Que escuto no aplicativo do iPhone. Lá já é amanhã, 13 horas de diferença. Ela tá acordando amanhã lá. É ele, já, é o Fabrício. Ele tá acordando. 13 horas de diferença. É, então ele já sabe agora quanto foi o jogo hoje. 7 da manhã. Ô, Fabrício, manda Santos. Quando é que foi o jogo do isso, Santos aí, Fabrício. Do Vasco também. Manda um abraço pra galera. Ele já é amanhã de manhã, né, gente? Bambu! Bambu Brasil de Caxias do Sul. Quem será, meu? O Cuca Beludo. Cuca Beludo. Pablo Manco e o Ramirado. O Pablo e, claro, um beijo meu e de todos vocês pra minha amada Cassiane de Vacaria. É isso aí, cara. Fabrício Festugato. O brasileiro tem a certeza da impunidade, né? O cara vai preso, tomou 28 cervejas e tá dirigindo, matou uma pessoa e ainda assim vai escapar ileso, cara. Não vai ser punido. Tem que ser pelo medo, né? É. Tem que ser pelo medo e pelo bolso, cara. Tem que ser. É isso aí. Impressionante. E aí, na proporção, só porque a gente precisa fazer um cálculo na proporção, né? Aqui. Eu também estou fazendo aqui. 160, olha só, 10 ele disse 15% da população 10% brasileira. 10% de 40 mil é 4 mil. É 4 mil. Eles têm. O Brasil tem 5 vezes mais acidente que a Austrália. Mortes. É. 5 vezes. Se tivesse meia vez a mais, já seria motivo para repensar. Ah, né, mas a população da Austrália, ele falou que é 15% do Brasil. O Brasil o que é hoje? 160? 200 mil. Mas bota para arredondar. 200? Aí dá 30 milhões a Austrália. 30... Se for 15%. É. Sim, é. 30 milhões. E mil? Tá bem mesmo. Mil mortes, é. É, eles têm, a gente 1.300. Tem 4, 5 vezes mais acidentes. 4, 5 vezes mais. Vezes mais. Que, louco. É. Que louco, né, cara? Mas é meio automático. Fatais, né? É meio... É, uma coisa leva a outra. É uma leva a outra. São duas coisas ao mesmo tempo trabalhando a favor da Austrália. Sim. A educação, né, que tem, e o bolso pegado. Pesado, né? Imagina, eu já troquei de piso, é que lá eu acho que desenxergo mais também. Tem mais câmeras nas estradas. É, também vai ficar falando a mesma coisa. Isso. Né? Deixa eu falar, né? O que tu tem aí, Potter? Eu tenho um recado pra dar pra rapaziada aqui, posso dar? Mandaram, velho. Atenção, rapaziada, o vestibular Unicinos tá com inscrições abertas até o dia 29 de junho. Hoje é dia 1º, então tem até o dia 29 de junho pra se inscrever. E a prova vai ser no dia 2 de julho. Vestibular de inverno agora, tá? Sim. Prova no dia 2 de julho. Na Unicinos tem muitas possibilidades. Por exemplo, pode estudar no campus de Porto Alegre ou no São Leopoldo. Oh. Ou fazer graduação à distância com polos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Feito. E são mais de 60 cursos. Aqui em Porto Alegre, para você ter uma ideia, tem escola de design, cursos na área de gestão e negócios e também na área de tecnologia de informação. Para acessar todos os cursos, para saber de todos os cursos, entra em unicinos.br/vestibular. unicinos.br/vestibular. Vai lá dar uma conferida, você pode fazer a sua inscrição através do facebook.com/unicinos. Olha aí! Que massa, né? facebook.com/unicinos. E maiores informações tem o Twitter, que é vestibaunicinos. Arroba, né? Vestiba Unicinos. No Twitter. Dado o recado, e agora eu vou falar uma piada pra vocês. Piada do Potter! Apoio! Ketchup todo! Pro seu lanche ficar mais gostoso, ketchup todo! E aí, no leilão de gado, o leiloeiro apresenta a sua primeira oferta do dia. Leiloeiro ali falando, primeira oferta do dia. Um touro Nelore de 2 anos de idade. E aí um sujeito levanta a mão, R$500. E aí o outro, R$600. E ele e o leiloeiro touro Nelore de 2 anos de idade. E aí o outro, R$700. Touro Nelore, 2 anos de idade. R$800. 700, quem dá mais, quem dá mais? E aí lá no fundo uma mocinha muito tímida levanta a mão em silêncio. Gurezinha levanta a mão, sua mulher, e aí o leiloeiro. Quanto, minha filha, quanto? Olha, eu nunca cobrei nada, meu senhor. Ai, meu Deus. É grátis, filho. E aí, Neto Fagundes? Uma audiência tumultuada, a promotora vira pro advogado nego velho e fala. Doutor, o senhor é tão irritante, mas tão irritante, que se eu fosse a tua mulher, eu colocava veneno no teu café! Nossa senhora! O nego Reza disse, olha, querida, se eu fosse o teu marido, eu tomaria com prazer esse café. E aí, Jason? Ah, mulher, tá. Jason? Ah, tô de trás. Tava só de trás. Como é que é o sambinha, o estribilho do sambinha, aquele que tu tocou? Meu amor, você vai gostar. No inverno, tem que ter um inverno. Você vai gostar. O que é isso, Jason? Tá jogando samba? Cinco pagodinhos, tá hora. Canta comigo. Foi o cabelo de espaguete da Uma hoje. Canta comigo. Lá, banda. Não, o nome é Exaltando Samba. Ah, Exalta Samba? Não, Exaltando o Samba. É bem, bem original. Como é que é, então? Faz o fundo. Meu amor, deixa esse cara ter que pagar, tá? Tá tentando nesse inverno, você vai gostar. Eu vou chamar a Jennifer pra cantar, tá lá. Tá muito bom, hein? Como é que ela canta, Jennifer? Meu amor, ele tá caindo aqui, vai gostar. É legal o ritmo que ela tem. Viu? Muito bom. E a letra deixa uma mensagem, não, né? Não, cara? É só a voz bonita, cara. É uma baita letra e a cadência é perfeita. Aproveitar o inverno. Tá muito bom, eu que escrevi, tá ligado? Compôs. Compôs. E a neta do inverno, tá frio, eu falei assim, você vai gostar. Tem alguns puxadores de samba também, o cara não entende uma palavra. Alô, e sempre tem que repetir nada. É um bando de louco, cara. Vocês são loucos, velho. Olá, meu. E aí, Geizô? A mulher tá cansada do marido chegar em casa todo dia bêbado, sabe? Ó, oh, todo dia não dá, cara. Todo dia as bêbado. Falei, o KG não aprende, cara. Aí dia, depois ele chegou de chegar cambaleando de tão bêbado assim, tá? Ela falou assim: chega, salada. Aí uma voz forte. Eu não aguento mais isso, salada. Ou você para de beber moderada, ou você começa a beber, salada, moderadamente, meu, ou a gente vai se separar. Bah, íntimo. O marido ficou preocupado, salada, resolveu fazer o que a mulher tava dizendo, né? Vai perder a mulher, salada. No outro dia chegou no bar. Olha aqui, salada. Me vê 5 garrafas de moderadamente, que agora eu só posso beber isso. Só isso, tá? Boa, hein, gente? Muito boa. A 1 da tarde a gente falou da usina de Belo Monte. Aí o nosso amigo Márcio Vargas, que trabalha na Companhia Energética Rio das Antas, que deve entender do assunto, disse o seguinte pra nós: não vão desviar o curso do Rio Xingu, como a gente havia dito. Ele vai seguir o seu curso normal. Pergunta pro KG de onde que ele acha que sai a eletricidade que gela a bira dele. Ah, aonde? KG, de onde que sai a eletricidade que gela a tua bira? Da minha geladeira. Da tomada da cozinha. Foz do Iguaçu. Parabéns ao Potter por não opinar o que não sabe. Cara, foi a melhor opinião minha. Um cara falou uma opinião no Twitter hoje. Potter, parabéns pela tua opinião no caso da usina. Aí eu fui escutar o programa e a minha opinião era a seguinte: olha, não vou opinar porque eu não tenho informação. Segundo o Márcio Vargas aqui, ó, Belo Monte só vai alagar a calha do rio, a área que sempre alaga em épocas de cheia. E aí ele manda um recado muito carinhoso pra gente: vão se informar em relatórios oficiais, governo, Greenpeace, e não em notícias divulgadas por ambientalistazinhos de sofá. Já deu pra ver. Procurem, né? A dica dele é a seguinte, ó, procurem na net o texto Belo Monte e o Diabo. Eu não li esse texto, não sei se é bom ou se é ruim, é o Márcio Vargas que tá falando aqui. Uma hidrelétrica não deve afetar tão pouco assim uma... Tava legal. Não, mas tu vai ver como eu saí bem. Não deve afetar tão pouco assim o meio ambiente, né? É uma agressão, mas agressão no sentido de fazer mal. Vai mudar alguma coisa. Vai trazer energia, vai fazer mais. Agora tem que ver o quanto que muda, porque um dia alguém falou assim, ó, tá vendo as cataratas do Iguaçu? Vamos fazer uma hidrelétrica aqui? Alguém fez. E tem muitas raças de animais, foram isso, raças mesmo, foram extintas com a instalação da hidrelétrica de Foz do Iguaçu. E aí o cara que tá hoje escrevendo um texto no seu computador, ele tá escrevendo e falando contra isso, talvez porque existe a energia da força das cataratas do Iguaçu. Entende? Então uma coisa leva a outra. Tem que saber se isso vai trazer progresso. Óbvio que alguma coisa vai atrapalhar, mas se o progresso vai trazer mais coisa boa ainda do que possa trazer, entendeu? Que às vezes pode destruir um rio e tudo mais e não ser tão legal assim. Ou seja, continua faltando informação pra mim. Sabe o que? No final, quando tu tava chegando próximo à conclusão, eu tava pensando, mas ele disse a mesma coisa que há uma hora. É. Ou seja, nada. Não, Kleber Machado. Mas de qualquer forma, tu desenvolveu. Eu sou o Kleber Machado. Claro, tu falou a mesma coisa. Comunicar é isso, é a arte de não ficar em silêncio e não falar nada. Claro, eu espero que as pessoas te parabenizem de novo no Twitter. Exatamente. Parabéns, Potter, porque tu tornou, tu reafirmou o que disse no Da Uma. Só que dizendo. Isso aí. Não se omitiu, né? Exatamente. Vai que dá tempo aí, Everton. É mesmo? Sim. Olha o papel do Everton. Daqui, eu vou tentar. Cara, tá todo buscado. Olha aqui, cara. Quem vai ler alguma coisa daqui? Cristiano Manualdo viu pela primeira vez um papagaio. É o Mr. P! É o Sr. P! É o Sr. P! Muito bem, Cristiano Manualdo viu pela primeira vez um papagaio e perguntou ao dono desta ave: Mas escute, meu caro, como é que eles nascem coloridos? E aí o dono olhou, pá, eu vou aprontar pra esse louco. É que eu dou tinta pra ele beber, e aí ele nasce assim, coloridinho. Ora, pois, mas isso funciona e é capaz realmente de dar certo com pessoas? E aí o cara, mas é que é claro, né? Funciona assim. Ora, pois, então vou dar tinta branca para minha mulher, pois ela já ficou grávida 5 vezes e teve negrinhos. E aí, Cagê? Algumas pérolas aqui envolvendo dieta, dieta regime. Dieta é um saco, cara. Certo? Emagreça dieta com a dieta do... Nego velho não faz dieta, né, Cagê? Nego velho não faz dieta. Regime. Não faz nada. Nada, querido. Eu acordo de manhã, meu puteirinho tá me esperando, já tomo ali de direto. Eu tomo leite direto na Olha só, nego velho, emagreça com a dieta do Amir Klink. 11 meses na Antártida sem comer ninguém. Não, levou a família. Ele levou a família. O primeiro sentimento de quem tá de dieta é o de revolta, da vontade de acabar com tudo, a começar pelo que tem na geladeira. Sabe o que a mulher do Amir Klink diz pra ele, né? O que é? Porra, Amir! É Amir. Com saudades do que não pode mais comer, o gordo de dieta dá um suspiro. E do suspiro à padaria é um pulinho, né? A gordura localizada não é um mal em si, desde que esteja localizada no corpo dos outros. Já fez dieta, Caetano? Nunca fiz nada. Dieta não é linda. Eu gosto de comer tudo. O que é lindo? KG é lindo. Ah, olha aí. KG é muito lindo. Maurício, você não é lindo. Pô, não. Caetano, que pena. Até porque tem esse microfone na minha frente, eu não consigo lhe ver toda a sua beleza. Mas você... Acha que o microfone atrapalha o Maurício na frente, assim? Você deixa o microfone na frente e não fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. Mas eu preciso desse belo microfone. A sua beleza não transparece toda exatamente dessa maneira total, na sua totalidade. Dá uma letra de música aí, Caetano. É? Gosto de te ver. Só essa, né? É só o Leãozinho. Tu não gosta mais de ver ao sol o Leãozinho. Não, agora tu só gosta de ver o Leãozinho. Ao sol não precisa mais. Pode uma piada com a participação do Caetano aqui? Piada do Pote! Apoio! Maionese Pereira! Com sorte, só dá caganeira! E aí uma bichinha vê um paraquedista e fala... Cai aqui, Araújo, cai aqui, Araújo lindo! E aí a outra bicha passa e vê tudo aquilo e pergunta... Como é que você sabe que o nome dele é Araújo? Quem é do mar é Marujo, quem é do ar é Araújo... Dedé, dedé. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Falsificador do Pretinho. Vamos com mais duas ofertas aqui que chegaram pelo pretinho@atlantica.com.br. Tô vendendo um Fusquinha branco. 1.300 cilindradas, ano 77, motor em bom estado. Sabe quanto que quer aqui, Everton Cunha? 9 mil. 77. 9 mil reais. 2.500 reais. É motivo, pneu balão? Que... Motivo da venda, não tirei a carteira ainda e mesmo que já tivesse tirado, acho que não ia conseguir dirigir um Fuca. Mas anda qualquer ainda pessoa, Fuca? Sim, qualquer pessoa pode dirigir um Fuca. Preciso do dinheiro para comprar uma câmera semiprofissional e um notebook melhor, já que vou começar a facul de jornalismo em agosto. Eu não sei se é o Fuca que tá barato ou a câmera que tá cara, né, cara? O e-mail para contato é fusca77floripa@gmail.com. Fusca77floripa@gmail.com. Tá por 2.500 esse Fucão, 1.300 cilindradas. Mais uma oferta aqui, olá galera, se liga na barbada. Tem uma impressora Kodak EasyShare nova, 12 meses de garantia. Recém comprei, mas a loja não quis devolução. Então eu tô passando adiante. Paguei R$547. Tô vendendo por R$199. Mais o frete via Sedex, só à vista. É, e-mail, vendo impressora Kodak, @yahoo.com.br. Era isso aí, não tem o Almir hoje, né? Maurício, rapidinho, o Igor Luiz de Paula, que ele coloca assim, ó, através do Twitter pra gente, as cataratas de Iguaçu não foram utilizadas na construção de Itaipu. O que desapareceu foram 7 quedas de Guaíra. que muita gente afirma que eram mais bonitas ainda que as cataratas do Iguaçu. Não, a gente falou aqui que as cataratas do Iguaçu são feitas, a força delas da energia pra fora. É chato, Já tá no blog do Pretinho uma dica que o Mr. P deu pra gente aqui, que é a banda Cama, Mesa e Banho. Se você tá curioso, acesse o blog do Pretinho pra assistir o videoclipe dessa banda. São 6:28, a gente já volta com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, 6:22, tamo de volta com o Pretinho Básico e tamo de volta, sabe pra quê, Everton Cunha? Pro Bola nas Costas, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, hoje tem a final da Copa do Brasil, doutor Maurício. Final? O Vasco com Coritiba! O Vasco? É que ganha, doutor Santana! Ganha o Grêmio! Mas o Grêmio não joga hoje, Santana! Tu tá delirando, Santana! Mas nós já vencemos quatro Copas do Brasil! Tu já tá 100 mil, Santana! Ninguém, eu disse, ninguém ganhou mais que o Grêmio! Eu entendi, é isso que ele tá querendo dizer. Ganha o Grêmio porque qualquer um dos dois que vença não chega ao que Grêmio. O Grêmio já conquistou. Então ganha o Grêmio. Qualquer um dos dois que ganhar vai ser campeão, né? Porque nenhum dos dois ganha. Aliás, os quatro semifinalistas, nenhum tinha ganho ainda. O Ceará decidiu com o Grêmio em 94. Perdeu. E o Vasco já decidiu com o Flamengo, né? Isso aí. Exatamente, às 10 para as 10. E no mesmo horário tem a semifinal da Libertadores. Quem vai olhar o quê aqui? O Terro Porteiro vai jogar com o Cerro. Dale, vai torcer pra quem, Dale? Eu vou trazer pro seu! Tá de boca cheia, Dale? Vou trazer pro seu, porque eu quero ver a Larissa Riquelme pelada! Exatamente, ô Castelhano! Cara, que lança, o cara falar com um monte de lança na boca, né, cara? A Argentina tomou 4 da Nigéria hoje, Castelhano! Cara, mas estamos nos guardando, né, cara? Não precisamos estar gastando pólvora em cima. Ainda bem que eu não fui colocado nesse jogo, né? Mas o teu parceiro Bolatti foi, né? Fez um, Bolatti. Bolacha tava lá, ó. Mas fez um. Foi lá de Bolacha? Não, o Argentina. Eu tive reserva na Argentina. Quero mandar um abraço pro rapaziada da Petisqueira. Quem mandou comida pra ela. Muito bom. Cara, D'Alessandro tá grudado num rango aqui da Petisqueira. Verdade. Bom, né, Dali? E não esquece de comprar um chip do Colorado. Lá na Petisqueira? Pode ser. E a CBF de Carlos Barbosa decide hoje a Libertadores de futsal. Do Boca, não é? Ganhou do Boca na semifinal. Ah, já ganhou do Boca. Vai jogar com o Atlético Paranaense do Paraguai. Feito. Atlético Paraguaiense. Atlético Paranaense do Paraguai. Como assim, cara? É que é próximo do Rio Paraná, né, cara? É próximo do Rio Paraná. É paranaense porque do Rio Paraná. É tipo... É que o Rio Paraná serve aos dois, né? Exatamente. Era isso, então, doutor Maurício. Posso pegar a rebeta, doutor? Por favor. Olha, presta atenção aqui, ó. O título é Grêmio tem o maior site infantil do mundo. Não Grêmio. É o Omeno. Mas é um baita lance. Putz, é um lance, como... Castelhano. Olá. Como então, tá investindo nesse lance, né? Coisa extraordinária. Isso aqui é fantástico. Olha aqui, ó, galera do PB. Aos gremistas que vão amar e aos colorados que vão invejar. Podem ler a qualquer hora. Estamos sempre ouvindo. É com prazer, delícia de prazer, que estou lhes enviando este e-mail. Na semana passada tivemos a honra de concretizar um grande projeto. O site www.gremiotoons.net. Tunes de cartoon, né? Grêmio Tunes. T-O-O-N-S. Grêmio Tunes. O site foi uma parceria entre a agência Zideia de Tubarão e o escritório de web design e design gráfico neurodigital de Criciúma. Tem muito designer aqui, tá louco? Esse site coloca o Grêmio entre os maiores clubes do mundo e com absoluta certeza faz do Grêmio o clube com o maior site voltado para o torcedor infantil do mundo. Que título! Foi um projeto gratificante e ainda é só o começo, tem muita coisa boa por vir. E por favor, pede para o Almir um pó ficar tranquilo. Pro arquiteto Bicha André Luiz Laitano. Putz, arquiteto Bicha. Ele brincou aqui, amigo, entre parênteses. Claro, não tem arquiteto Bicha. Então nós já temos três. Só tem arquiteto muito Bicha. Arquiteto Bicha é redundância, né? Forte abraço. Quem mandou foi o Alessandro Dal Ponte, um mano do atendimento e planejamento do. Cara, e o mano Dal Ponte. Da Neurodigital. Então veja bem. Pô, legal, cara. Nós temos Grêmio então. Qual é o site, o Everton? Repete aí. Grêmio Tunes, conforme o KG falou, Tunes, né? Teve um ano que o Grêmio Tunes. Foi. Dois. Dois anos. Grêmio Tunes. Eu não sabia que a Serena é colorada. Eu torço para o D'Alessandro, né? Sim, é verdade, meu amigo. Somos argentinos. Eu quero falar que o Inter também já tem um site de criança já há muito tempo já. Qual? Pelo não ficamos se devendo, né? Tá, mas valeu, aí, Grêmio Tunes e GrêmioTunes.net, www.grêmioTunes.net, legal. Eu também, esses dias eu vejo a novela. Qual novela, Centro? Das 8. Teve um negócio do Grêmio na novela. E tem um personagem... Isso aí, é gremista, né? Que é gremista. É. Nós ganhamos ele... tudo, ó, inclusive a novela da ele Globo. Ele mora em Floripa, né? A novela se passa lá e o ele Pedro, torce pelo Grêmio. O Pedro é gremista. Então nós temos três títulos. É o Pedro Ernesto? Não, tem quatro. Então tem que começar a gritar Pedro no estádio. Nós temos... Do jeito que tá tudo pra nós. O time da novela. Sim. O time das crianças. O time da musa. Ah, também, é verdade, Santana. E também temos o Ozzy. Ozzy. E não te esquece da estrela, né, Santana? Temos quatro títulos. Tá bom, Santana, né, obrigado. Vai daí, Cagê. Calma aí, tem uma musiquinha do Corinthians aqui, posso pintar? Pode, cantar? Tá. Era um time muito engraçado, não tinha história, não tinha estádio, Libertadores, não tinha não. E no ataque tinha um gordão. Ninguém podia sentir orgulho, porque no time só tinha bagulho. Ninguém podia ser campeão no centenário, decepção. Ninguém podia ajudar os coitados, porque o gordo tava bichado. Ninguém podia sentir confiança, porque o goleiro só faz lambança. Aí, muito bom. Quem mandou foi um palmeirense, obviamente. Ou um São Paulino, né? Ou um Santista. Ou um Santista. Numa reunião de família, depois de um Fausto jantar. Gostei disso. Fausto. Depois de um Fausto jantar, o anfitrião vai até o piano e começa a tocar Saudades de Matão. Vamos de uma canha que eu tomava. Alguns minutos depois, um dos convidados começa a chorar copiosamente, assim como o Maurício tá fazendo. Aí o senhor ao seu lado comenta: calma, meu senhor, calma, meu senhor, calma, meu senhor. Quanto sentimentalismo! O senhor é da cidade de Matão, meu senhor? Não, eu sou professor de piano. Vai daí, Neto Fagundes. No ônibus, o nego velho acende um charuto. Começa a fumar o charuto, tranquilo, né? Lá na frente levanta-se um bichinho incomodado e diz: credo, que fedor horrível! Horrível! Esse vício é horrível! E o nego velho: isso é bonito, é o teu vício! E aí, Jason? Olá, meus queridos. Jason? Ah, tô te testando, rapaz. Jason, meu. Olá, meus queridos PBs, ó, fico no aguardo para que o Jesus leia o meu e-mail no PB das 18, tá ligado? Tem que dizer que o Jesus é de longe, tá ligado? O meu favorito, meu, do programa, de perto, tá ligado? Tu vai mudar de ideia. Você não tá no texto. Então, caso ele não queira mais saber da Gênesis, manda umas cantadinhas pra ele, tá ligado? Como é que é? Né, você tá mandando as cantadinhas pra ele. Não, tu não entendeu a mensagem dele, gente. Não, é dela, ele tá aqui. Ah, é dela. É Carolines. Ah, Carolines tá Carolines, ela tem interesses na música. Jason, ela tem interesses. Carol. Carolinas, de você, Carolinas, de te encontrar, Carolinas, tá, Carolina, salada. Como é que foi isso, cara? Deu uma Carolina. Pausa aí, parece que mudou de música. Do seu Jorge, né? Tem que do seu Jorge, né? O final foi do São Jorge. Carolina, assistida de você. Entendeu? São Jorge. Carolina, assistida de Carolina, você. Você. Ah, agora eu peguei, né? Dá algumas cantadinhas, talada. Manda aí, Jason. Chega pra ela, talada. Jason, meu. Ah, tá. Desculpa, talada. Jason. Jason, você faz aula de canto, meu? Não, não. Então vamos ali para o canto que eu te dou umas aulas. Ô, Jason, eu gostei daquela tua que tu aplicou no centro lá, de estar no blog do Pretinho, pra ver o jogo lá em casa. Como é que é aquela? Chega pra ela, vamos ver o jogo lá em casa, salada. Que jogo? O jogo de lençóis. Essa foi legal, essa eu gostei. Uma amiga minha recebeu um guardanapo, tava num bar, e recebeu um guardanapo, né, que é retangular ou quadrado. e com o número 1000. Não, ele é sempre quadrado. Com o número 1000 nos cantos do guardanapo. Certo. O número 1000 ali, escrito, 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui. E aí, nós, como, que é isso, né, cara? E ela foi atrás, sabe o que que era? 1000 encantos. E aí no centro do Guaraná para o telefone do cara. Muito bom. E ela ligou? Assim, tem que ligar para esse cara. Tem que ligar. Tem que ligar e tem que beijar na primeira noite. É isso aí. Tem que beijar na primeira noite. Tem que beijar. Já chega fazendo biquinho, pra esse louco. Tem que lavar a louça da pia dele e já... Fazer uma comidinha bem gostosa. Tá. Limpar a casa do cara na primeira noite. Tô fazendo mais umas cantadinhas de... Vai lá, Jason. Você vai chegar pra ela, nego velhos, meu. Vamos ver, querido. Essa é pra ti, tá lá. Deixa eu ver. Meu. Vai chegar pra tua prenda, meu. Maneira, pô, prendinha, salado, você não é o Sucrilhos, mas desperta o tigre em mim, salado. Essa aí é cadê? Não é boa? Tu acha que o nego velho toma Sucrilhos? É. Come Olha Sucrilhos, pra cara dele. É, cara. Ele não sabe o que é Sucrilhos. Isso provando, acabei de provar que eu sou nego velho. Como é que seria uma cantada de nego velho, salado? Vamos ver, meu. Eu nunca comi, bebi, fiz qualquer coisa com Sucrilhos. Um sucrininho com leite, né, cara? Vamos ver então como é que é a cantada de nego velho, salado. Eu tinha dois cachorros, querido. O Tebeza e o Mebeza. O Tebeza fugiu. Fala que ficou. Ficou em vez dessa sala. Obrigado. Cara. Nego velho não dá cantada, ele arrasta, né? Nego velho, já chega bicoqueando. Chega o quê? Bicoqueando. É a bicoca, querido. É que o nego velho não chega separando, chega dando voadeira, salada. É rasteiro. Nos parceiros, meu. Ô, meu, manda então. Aí, Jason, quantas cantadas são? Não, são várias, mas tá bom. Tá bom, não, outro não, dia tá eu trago legal. Mais cantadas. Isso, cara. Isso. Senão vai faltar mulher, salada. Ah, tá bom. Manda um. Adoro. Adoro. Adoro. É o Neila, né? Não tá aqui. Pro meu namorado Leandro, um beijo no coração de todos, menos o Potter, tá ligado? Que pra ele é na boca mesmo. Mas não é aquela que te tem como preferido. Essa menina saída, né, sim, cara? Ela tem namorado. Namorado, né? Ah, para aí, as cantadas são pro Geis e o beijo na boca é pro Potter. Não, nossa, cara. Carolina, que nada. Isso? São José, essa aí, olha... Tá meio confusa, menina. Bom dia a todos. Bom dia. Diz o Fabrício aqui, ó. Gostaria que lesse meu e-mail pra ficar registrado o que ocorreu comigo, já que o B.O., o boletim de ocorrência, vai se tornar apenas mais um número. Fui na onda e nas teorias do governo e da Brigada Militar de que o bairro Floresta estava mais seguro. Pois bem, não está. Pelo contrário, está cada vez pior. Podem dizer que fui burro, mas eu diria que fui ingênuo em acreditar em quem não se deve, no caso o governo. Estacionei meu carro ontem por volta das 6:30 PM, por sinal estava escutando vocês, exatamente no mesmo lugar onde o Eliseu Santos foi morto, secretário de saúde de Porto Alegre. Voltei 1h30 depois e, para minha surpresa, meu carro estava arrombado no porta-malas e, lógico, sem o estepe e com o capô forçado, pois abriram e desconectaram o cabo da bateria para parar de tocar o alarme. Fiquei indignado, já que na rua existe um ponto de táxi. É isso que eu ia falar, na frente do Alfredo ali, e né? Um supermercado que, por sinal, é bastante movimentado, um pouquinho adiante. Ah, tá. É indo em direção a Cristóvão e Benjamin Constant. Benjamin, isso, tá. O que me resta agora é comprar outro pneu e roda, arrumar a fechadura e torcer pra não acontecer de novo, já que de resto vai ficar por isso mesmo. É, meu, é lamentável, cara. O bairro Floresta tá sofrendo há muito tempo. Já. A ação dos delinquentes e ninguém faz nada. Esse negócio da Floresta me lembra. 6 horas da tarde, né, cara? 6:30, cara. Ele deixou o carro e aí teve o seu estepe roubado e aí. Cada vez mais a gente... amanhã, hoje tem gente agora sendo assaltada no bairro Floresta. É. Agora mesmo. Pode estar agora roubando, até ouvindo a gente. É. Exatamente. Ô, ladrão. Meu, por favor. Ô, ladrão, deixa os caras aí, tá? Pô, deixa pelo menos os documentos. Negócio da Floresta, me lembrei do maníaco do parque levando a guria pra dentro da floresta. E a guria disse, já tô ficando com medo, tá muito escuro aqui. Com medo tô eu que vou voltar sozinho. Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Jornal A Tocha! Tudo que os outros não trazem, a tocha traz! Silvano Dandolini de Blumenau. Aliás, o Brunão vai nos receber, né? Meu primo. Deixa eu mandar um beijo primeiro pra Brunão. O vai nos receber na feijoada, dia 11. Dia 11 de junho. E nesse sábado eu estarei na Balari, em Santa Maria, fazendo festa com a rapaziada na Balari, lugar onde já recebeu uma balada do Pretinho. Dessa vez vai somente legal. Eu vou fazer uma festa na Balari lá na Bozano, lá em Santa Maria. Morei manda um abraço pro Nilvo. Vou mandar pro Nilvo, deixa comigo. Ah. Aí o delegado, pro Meliante. Você tá preso, rapaz. Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que você disser vai, poderá ser usado contra você. Aí, meu irmão. E aí o Melende, mulher pelada. E o delegado, o que que tem mulher pelada, rapaz? Tá louco? Não, apenas quero que usem contra mim. Ai, boa, boa. Não, não. E aí, ô, Mr. P? Não, e aí, tudo bem? Como é que tá? Dedezinho. Eu tenho outra piada aqui, Marcos. Não tem nada aí. Cara, manda um abraço pro cinegrafista. Manda um abraço pro cinegrafista lá da TV, lá, que estão nos ouvindo. Toda a rapaziada da TV que nos ouve sempre. Sempre que eu tô vindo pra cá, o pessoal chega e fala. Jorginho, Caçapava, toda aquela galera. Manda um abraço lá, sei que, lá. Tu quer contar mais uma, Potter? Ah, eu tenho mais piada aqui. Só manda aí, cara. Já que o Mr. P não quer contar piada. Não, eu não quero contar piada. Eu quero falar. O P tá com preguiça de contar piada pra nossa audiência. Tu fala sério. Ele tá ouvindo, meu. 10 pra 7, ele já arquivou. Já guardou o material, né? Dele, às 10 pra 7. E volta embora, professor. Eu sempre fui assim, na boa. Já deixava pronto pra saída. Ah, cara, era um problema. Quando faltava uns 20 minutos, eu já tava com tudo guardado. E a professora sempre via, cara. Sabe o que eu me lembrei agora? Neco. Cadê o material, Neco? Ah, tá, desculpa. Sabe o que eu me lembrava? Lembrei de colégio agora, que o cara sacaneava os caras que gostavam de sair cedo, assim. Tu pegava o caderno, tirava o arame do caderno e amarrava o caderno na cadeira. Aí batia, o cara queria sair, dava aquela amarração, o cara tinha que ficar lá tirando até 10 minutos pra passar. Olha o que é que o Neto fazia, cara. Não, era calma. Feito. Vou contar então, vou contar duas. Vai. Você sabe o que o diálogo dos pneus na bicicleta? O diálogo vinha andando, aí um pneu da frente diz pro pneu de trás. Ah. Cuida, tá shhh. E o de trás, que tá shhh. Vai, vou contar. Aí um dia o João Louco tava andando. O João Louco. Sempre tem o João Louco, né? O João Louco tava andando de bicicleta, essa mesma bicicleta do bate-papo dos pneus. E tava numa descida e de repente deu de frente com outra bicicleta. Aí o cara da outra bicicleta levantou com raiva, deu um empurrão no João Louco e disse: e aí, cara, qual é a tua, bó? E o João Louco respondeu: a minha é a vermelha com o guidão amarelo. Existem inúmeras formas de dizer que vai ao banheiro. Ah, é? É. Ricardo Goulart manda pra gente do Inter ali. Grande abraço, mentira, Ricardo Goulart. Capão na canoa. Tô com vontade de fazer rapel sentado. Vou ali dar uma chapiscada na porcelana. Esse é claro. Sinto que é momento de dar um tapa na centopeia. Tá na hora de piscar pro bocão. Vou ali construir uma barragenzinha agora. Vou ali escorregar o Milk Bar. Vou expulsar o argentino Milk que existe bar. Dentro de mim. O Castelinho não gostou dessa. Tô indo ali, mais sem graça, tô indo ali romper com o Tratado de Kyoto. Vou ali tirar o pardal da gaiola. Tem aquele assim, ó, eu vou deixar um presente aos cuidados do demais, tá ligado? Essa é boa. Quero lance a Sero Kibi, né? Ô, acho que tá na hora, Neto. Tu vai estar de volta amanhã aqui, né? Amanhã eu sei que tu vem, porque agora tá na hora de entregar pra ele, Neto Fagundes. Sim, é? Ele merece. Ô, Sidão, como é que maravilha. O Sidão tem mais uma maneira aí, né? Como é que o Sidão diz quando vai no banheiro? Eu vou lá bater com a cabeça na louça. Droga, Baô, Cid Barangueira, tu tá, hein? Chegou agora e já chega assim. Imagina o Cid sentado no trono fazendo força. Eu prefiro não imaginar, cara. Eu prefiro ouvir o teu salmão. Eu não gosto quando, tipo, água volta. É, ainda mais no inverno, né? Se empina e volta. Ontem eu larguei um bostasca, ele batendo na água, a água não veio. Combina com essa trilha. Voltou agora. Olha a trilha, cara. Boa noite. Vai da noite. Ah, eu preciso me concentrar. Eu também acho bom. Obrigado, Maurício Amaral. Eu prometo não te atrapalhar, Cid. Por favor, porque eu estou com saudades já de fazer os salmos, que as pessoas reclamam que não me dão espaço, mas me parece... Um cocôzinho? Eu caguei antes de vir. Eu estava... Lavou as mãos? Lavei. Puxa vida. Eu não lavo as mãos no inverno depois disso aí, porque tá muito gelada a água. Muito gelada, né? Também. Muito ruim. De manhã eu não tomo banho. Você não toma banho? Não, eu já durmo vestido e já saio correndo da água. Meu irmão ganhou uma caneleira uma vez, eu ganhei caneleira. Deixa a gente falar, cara. Obrigado, Maurício. Porco. Mandem para a Bahia esta tal de Betânia. Que mulherzinha mais chata, eu pedi neste e-mail. Não fale assim de minha irmã, ela é linda. Você, que cabeça gigantesca. Calha a boca, sua bichona. Olha, eu não você sou é boiola. Você é boiola. Eu pode sei da sua história. Vai terminar o tempo. Eu não sou boiola, não. Você adora um salsichão. Olha, me respeite. Eu sou de Salvador. Fala cabeçudo, Caetano. Fala cabeçudo, vai. Cabeçudo. Cabeçudo. Você é cabeçudo. Você sabe onde vai o cabeçudo. Vai, meu Cid! Isso, Cid! Rabo dele. Tá ouvindo, Maurício? Isso. Vai, tá louco, cara. Posso fazer o... Vai no salvo, Cid. Viu, cara? Eu vou no salvo. Ficou nervosa, bichona. Você é o pai espalhão. Galinha. Você é a voz da Maria Gadu, Caetano. Eu sou, eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. E depois sou eu que sou bichinha. Uma fera. Cale a boca, Marica. Eu sou uma fera de pele macia. Lindo. Caí. Vai. Cuidado, garoto. Eu não dá mais, Cid Moreira. Hoje tá muito desbocado. Até aqui, telefonia Big e Tamilera Moda está nas ruas. Vem aí a voz do Brasil pela internet. Você fica com o Discorama. Amanhã, uma da tarde, tem mais Pretinho Básico.